9 da manhã, o maior calor. Não sou bandido, para de me olhar, seu doutor. A desconfiança chama a atenção de outras pessoas. Minha ideia eu valorizo, não sou à toa. Assim que eles veem quem mora aqui, descalço mesmo, sem nada, a vida é só pedir. De esmola em esmola, à procura do pão, viram lixeiras de cabeça pra baixo, meu irmão. Quantas vezes eu sonhei com isso aqui? Que pesadelo, dá um tempo, espera aí. Hoje eu tô de boa com amigos e inimigos. Pra garantir a minha ideia, ainda fiz assim. Mãe, guarde esses revólveres pra mim. Pra onde eu tô indo hoje, não vou mais precisar. Com eles, nunca mais vou atirar. Quero ficar de boa, nada de coçar, puxar. Sonhe bem, pense bem, ajude alguém. A noite é fria, seu doutor, você não vem. Na perna uma ferida de carne crua. Você não liga porque a vida não é a sua. Sonhe bem, pense bem, ajude alguém. A noite é fria, seu doutor, você não vem. Mais um corpo endurecido, achado ao léu. Um anjo o levou pra porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Curte só que agito cada dona preza. Aquela ali já tá na cola, que é igual reza. Tô aí, tô de rocha, tô fazendo nada. Dá gelo, eu tô ligado, é aquela safada. Ela é demais, todo mundo tá de olho nela. Uma tanquinha socada no rabo, sequela. Espalha seu nome pra todo mundo, Estela. Rapaziada já sabe que é mais uma fela da p... Que tu tá, armou o bote certo. Só que eu tô fora, eu tô mais esperto. De rocha você não vai nem acreditar. Casinha armada, já vai começar. No Walkman do otário rolando Easy E. A vagabunda começa o striptease. Porta arrombada, pipoco cobrem com véu. Mas um anjo o levou pra porta do céu. Bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Trouxe meu filho, de qual é? Fica esperto, movimento conhecer. Sempre fez protegido, um camburão fudido. 3PM, colete à prova de bala. Um tiro, 5 bandido troca um tiro com os PM. A gente fica no meio, meu filho treme. Eu o abraço, eu sou o seu colete. Uma bala acerta minha perna, cacete. Revidei por dois lados, pode acreditar. Sequei meu ferro, mandei as 15 safado. Meu sangue cobre meu filho como se fosse um véu. Um anjo nos levou pra porta do céu. Bate, bate, bate na porta.